Nem a imagem do caranguejo ela tem na cabeça. Então, na próxima... Tem uma parte que é importante, que é aquela parte que fala palma, palma, palma, pé, pé, pé, roda, roda, roda, caranguejo é um crustáceo. E aí fica tudo mais claro. É, porque aí fica bem claro que caranguejo é um crustáceo. Isso. Agora, a gente não pode ficar, a gente não precisa ficar só no campo da biologia, a gente pode avançar para questões de saúde pública, que a gente está trazendo uma educação de fato para a vida aqui, certo? Claro. Que é como nessa na próxima música, que é assim. O sapo não lava o pé, por isso ele tem micose. Se chegar aos centros urbanos, pode ser caso de zoonose. Muito bom. Só que vocês deveriam fazer alguma coisa que ao invés de pé seja pata. Sapo não tem pé. Já que é pra educar. É, ok. É, a gente tem que ir devagar, né? Tem que ir aos poucos. Tá certo. É, uma coisa que é legal é que a gente tem que entender que os biologia e saúde tem uma relação direta com a medicina, né? Porque, e os animais, eles são sempre um bom começo pra gente explicar como a medicina funciona. E daí vem a próxima música. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Com aparelhos recirculatórios, com aparelhos recirculatórios que só podem ser usados em casos de cirurgia. Nesses casos, o peixinho fica sob anestesia. É melhor que o original. E daí... E daí, a gente vai mais além aqui e sair das ciências biológicas e ir para as ciências sociais. Um, dois. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três indivíduos. Quatro, cinco, seis indivíduos. Sete, oito, nove indivíduos. Dez numa sociedade. Iam vivendo em estado de natureza quando o conflito se apresentou. Um dos indivíduos propôs um pacto e o estado se formou. É isso. Excelente, bicho. Vocês podiam desenvolver isso daí e começar a colocar os indivíduos tuitando e criando polêmica e inimizades. Essa é a história da viagem da Chapada. Essa viagem tem basicamente quatro personagens principais. Eu falo os nomes verdadeiros ou não, Cláudio? Falo, né? Foda-se. Claro. É. Foda-se, então fui eu, Cláudio, nosso amigo e companheiro de banda Vinícius, certo? E também nosso amigo e companheiro de banda Maurício, que também tava na história do Em Nome do Amor, né? É verdade, a gente usou esse nome fictício pra ele, Maurício Dotto Rabenschlag de Santa Maria. Isso, é, esse cara. Só que nessa época, na época que a gente foi pra essa viagem, a gente se conhecia há muito pouco tempo. A gente não era muito amigo ainda. Não sei se você lembra disso, Cláudio. Acho que talvez você conhecia a gente há muito pouco tempo. Eu já conheci o Vinícius e o Vinícius há muito tempo. Quando a ideia surgiu, eu não estava dentro, na verdade. Porque a ideia surgiu de uma amiga do Vinícius, que essa a gente precisa poupar o nome dela. Rafael, qual é o nome dela? Vamos colocar aqui o nome dela de Arnalda. Arnalda. O Vinícius tinha... Arnalda é um nome até bem apropriado. O Vinícius tinha uma amiga, Arnalda. E a Arnalda chegou pra gente e falou assim: olha, eu tenho um amigo que tem uma casa lá na Chapada. A Chapada, na verdade, é um monte de cidadezinhas, né? Tem uma cidadezinha específica que é onde a gente acampa, que chama... Como é que chama, Cláudio? São Jorge. São Jorge, exatamente. E ela tinha um conhecido que tinha uma casa em São Jorge. E ela falou assim: ah, eu queria ir pra lá, passar o feriado lá. E vocês podem ir comigo e ficar lá nessa casa, mas eu preciso de carona, entendeu? Ela trouxe essa ideia. Na verdade, não era ficar na casa. Ela ia ficar na casa, era uma casinha bem pequenininha, assim, com um quarto, eu lembro que a gente chegou a ver lá. E a gente ia acampar no quintal, que é um negócio bem comum lá, na verdade, né? Quando você vai pra São Jorge, você acampa e você acampa nos quintais das casas de quem mora por lá. É, as pessoas alugam um quintal pra você montar sua barraca lá e poder deixar seus pertences enquanto você vai pra cachoeira. É, mas ninguém sabia muito bem disso, a gente foi aprendendo isso depois. E aí a Arnalda chegou pro Vinícius com essa oferta e o Vinícius se amarra numa coisa de graça e topou fazer isso. E ele queria... uma coisa que é importante de lembrar dessa época, a internet era muito incipiente, né? Então, assim, você não pesquisava horrores sobre a cidade que você vai ou sobre qual é o esquema de acampar. Você só ia e descobria lá na hora. Exato, cara. Né? Nessa época, na verdade, ela era inexistente nas nossas vidas. Não que não existisse internet, mas a gente não tinha... os militares americanos podiam pesquisar sobre como acampar em Alto Paraíso. Quando essa oferta aconteceu, quando a Arnalda chegou pro Vinícius, eu não tava junto. Tava o Vinícius, o Cláudio, o Maurício, e a Arnalda chegou e falou isso. E o Vinícius teve a ideia, como a gente não era muito amigo ainda, o Vinícius teve a ideia de não me convidar, embora a gente já fosse uma banda e tudo mais, pra ele poder convidar mais uma menina. E... É, não posso culpar ele, Gustavo. Que ao mesmo... Gosto muito de você. Ué. Que ao mesmo tempo que é uma sacanagem, é meio que respect, né, cara? O cara tava tentando. É, exatamente. E aí ele falou assim, não... Não, vamos chamar o Gustavo e vamos levar uma menina no lugar pra ter mais uma menina no carro. E não, mas tinha uma outra parada também, porque a Arnalda não queria ser a única menina. Tinha um lance assim também. Mas eu sei que depois de um tempo ele resolveu isso. Parece que a amiga da Arnalda não quis ir e tal. E aí ele me chamou e foi aí que eu entrei na parada. Foi aí que eu entrei na jogada de ir pra esse acampamento. E assim, a gente ia sair no sábado de manhã. Era um feriado prolongado, uma coisa assim, né? Eu não lembro exatamente o dia que era. A gente ficou uns 3-4 dias lá. E a gente foi na sexta de manhã. Na quinta à noite... Eu e o Vinícius fomos no supermercado comprar comida pra gente levar pro acampamento. E, obviamente, a gente comprou comida pra um mês. Porque a gente não tinha a menor noção de quanto de comida você vai levar e coisa assim. E só comida merda, né, cara? Vocês compraram umas coisas assim que... Não, a gente comprou umas coisas nada a ver. A gente comprou um monte de pão, comprou salsicha em lata... Fiambre. E fiambre. A gente chegou lá e falou assim, cara, tem um presunto que não precisa de refrigeração. É isso que a gente vai levar e comer isso o tempo inteiro. Quero fiambre. É tipo ração de cachorro, assim. É, a gente levou um monte... para humanos. É, mas a gente levou um monte de chocolate, baconzitos, a gente levou um monte de coisa. Uma coisa útil que a gente levou foi um pote de Nescafé com a medida perfeita de Nescafé, leite em pó e açúcar. Então você misturava aquilo tudo, simplesmente pegava uma colher, jogava na água e você tinha café com leite de manhã. É, foi maravilhoso, cara. Foi a mãe do Vinícius que fez pra gente. A gente chamava isso de preparado. E aí, depois de um tempo, eu ganhei um corcel bege e a gente chamava ele de preparado por causa disso. Isso. Você lembra disso? Ah, era por isso! É, o corcel já estava preparado por causa dessa história aí. É, a gente tinha esse corcel em 98 e era um corcel 78, né? Uhum. É, era um corcel 78. Queridos ouvintes, corcel é um veículo automotivo. E era um corcel 2, né? Importante dizer que era um corcel 2. Quando jogar no Google Imagens faz diferença. Era um corcel 78 e eu tinha um esquema que dava pra desencaixar o volante dele com ele em movimento. E aí eu costumava... Eu assustava as pessoas com isso. Tipo, tava o carro andando na linha reta. Eu arrancava o volante e começava a gritar. Ah, meu Deus! E aí depois... Aliás, até hoje, até essa data... Toda vez que eu ando de carro com o Gustavo, ele finge que vai dar uma curva e faz um movimento com o braço direito de que tá puxando o freio de mão. Ele não puxa o freio de mão, mas, cara, você sempre se agarra todo no carro e nada acontece. E até hoje eu caio nessa pegadinha. Então, aí, eu lembro que tinha uma história também que o Vinícius falou assim, beleza, Gustavo, você pode ir, mas você tem que levar a sua própria barraca, porque a nossa barraca só cabe 3 pessoas, senão vai ficar muito apertado. E aí, beleza. E aí eu descolei minha própria barraca, que eu peguei emprestada com o meu padrinho, o Chunilô. E aí a gente foi, na sexta-feira de manhã, a gente dormiu na casa do Vinícius, né? Pra sair logo cedo, sexta-feira de manhã, a gente foi, porque o Vinícius era o único cara que dirigia da turma. Ele era o mais velho, era o único que já dirigia. E aí, fomos nós 4 e a Arnalda. No caminho, a gente parou numa cidadezinha que eu não sei o nome, mas a cidade, pra mim, ela tinha um ginásio de esportes, e do outro lado ela tinha um posto de gasolina com um restaurantezinho. Cara, eu acho que isso foi na volta e o nome da cidade é São João da Aliança. Não, não, a gente parou nessa cidade na ida e na volta. Na ida, sim. A gente parou lá e eu e o Cláudio Vinícius, a gente tinha uma brincadeira de abaixar a calça uns dos outros. A gente já contou isso, não? Não. E do jeito que você falou, assim, com pouca explicação, assim... É, não, já vou explicar, calma, vou explicar. A gente tinha uma brincadeira de quando a pessoa tava lá desatenta e conversando com alguém, a gente chegava por trás e puxava a calça do cara pra baixo e deixava ele numa situação constrangedora no meio da rua. Teve até uma vez que eu fiz isso com o Cláudio no McDonald's, cara, que foi maravilhoso, foi o recorde mundial da puxada de calça. Foi, cara, e até hoje eu desenvolvi um reflexo, qualquer coisa que eu sinto, assim, da perna pra baixo... Eu abro a coxa, porque isso impede a calça de descer. Então, se eu tô quieto aqui em casa e o meu filho de 3 anos vem e cutuca a minha coxa, eu na hora abro a perna. Cara, foi pra não genial. Deixar a calça descer de jeito nenhum. Foi genial, porque a gente, eu preparei, assim, a gente tava no McDonald's, aí a gente comprou umas comidas, e aí eu falei, Cláudio, você pega a bandeja que eu vou tentar achar um lugar pra gente sentar. Aí o Cláudio, claro, beleza, sem problema. É. O Cláudio pegou Imagina a bandeja. Imagina aquela bandeja com 3 refrigerantes grandes, 5 Big Macs em cima. É, batata frita, um monte de coisa, nuggets. Eu esperei o Cláudio bem pro meio do McDonald's do Park Shopping. Esperei ele bem pro meio do McDonald's, fui atrás dele e puxei a calça dele toda a força pra baixo. E saí até de perto. Calcanhar, até o calcanhar. E eu tava segurando a bandeja lotada, né? E aí... Joga a bandeja pra cima até o teto e sobe a calça. De jeito nenhum. O que, que você faz, Gustavo? Ô, Rafa, o que, que você faz? Você joga a bandeja pro lado. Lembra que você é adolescente, não tem muita grana, e você tem uma refeição na sua mão. Sem chance, anda com a bermuda no tornozelo até a mesa, altivo, e chega e fala assim, vocês querem ketchup? Foi quase isso que o Claudio fez. Ele saiu pulando com a calça no pé, saiu pulando até a lixeira, pôs a bandeja em cima da lixeira e puxou a calça. Ketchup pro cara que tá com a calça abaixada nunca é uma coisa que você deva mencionar. Mas na verdade... Mas na verdade, eu chamei mais atenção porque eu tava rolando no chão de rir e as pessoas estavam olhando pra mim. Então eu até dei uma disfarçada no que tava acontecendo com o Claudio. Porque eu não consegui me aguentar. Deixa eu fazer um parênteses nessa história. Né, do meu ponto de vista, que simplesmente senti um ar passando pelas minhas pernas que não existia antes, e eu tava segurando aquela bandeja. E aí, não existe saída digna, né? Porque se você solta a bandeja, é ridículo igual e você vai ter que subir a calça igual. Se você sai saltitando como numa corrida de sacos infantil pra tentar deixar essa bandeja em cima daquela lixeirinha do McDonald's pra você conseguir subir a calça, você dá tempo pra que os outros vejam todas as suas vergonhas. Sendo que, junto com a bermuda, se foi a cueca, até a altura do calcanhar. Eu sei disso, porque no momento que eu puxei tudo de volta pra cima, a cueca veio absolutamente enrolada, cara. Ela veio enrolada como um lençol amarrado de alguém que tá fugindo da cadeia, assim, solta aquele lençol amarrado pra se pendurar. Ela veio exatamente daquele jeito e assim ficou, até eu, tipo um lutador de sumô, até eu conseguir arrumar em algum lugar. Obrigado, Gustavo. Foi um momento... Que babaca. Foi um momento incrível das nossas vidas. Bom, a gente contou essa história toda porque quando a gente estava lá nessa cidadezinha no meio do caminho, a gente parou num posto e tinha um mapa gigantesco na parede do posto. O posto era tipo um restaurante. Tinha um posto onde a gente abastecia o carro e tinha um restaurante bem típico de estrada, assim. Bem grandão, sabe? Com várias coisas. E aí eu e o Vinícius paramos e ficando olhando o mapa. Imagina essa cena. Duas pessoas olhando pra parede, apontando, assim, e tal. Nesse momento, o Cláudio e o Maurício tiveram a brilhante ideia de abaixar nossas calças. E eles vieram correndo e abaixaram os dois ao mesmo tempo. E a gente ficou rindo, né? A gente achou engraçado. Ninguém nem viu. E a gente ficou rindo ali, tá, beleza, vamos sentar pra comer. O cara do posto viu, cara. E aí, cara, veio o dono do restaurante e expulsou a gente do lugar. Isso é um lugar familiar, vocês não podem fazer essa pouca vergonha aqui dentro. E a gente foi expulso, cara. Tipo, em uma hora de viagem a gente foi expulso de um lugar. Exatamente. Aí a gente chegou lá e foi no camping. Foi aí que a gente descobriu o seguinte, a casinha que a gente ia ficar era uma casinha que tinha um quintalzinho atrás, onde a gente acampou. Só que, tipo, ela tava, sei lá, abandonada há meses. Então o quintal tava cheio de mato. Assim, tipo, é um quintal abandonado. Uhum. E a gente descobriu ainda, as outras casinhas que tinham lá, dos vizinhos, que também alugavam seus quintais, custava, tipo, R$5 pra você acampar lá por pessoa. E ainda tinha, assim, tinha umas ofertas. Eles ofereciam um banheiro, um vestiário, com um armário pra você guardar suas coisas. Banho de água quente, né? Água quente. E a gente não tinha nada disso. A gente tinha um mato com alguma cerca em volta. Uhum. Pra economizar R$5. E a gente ainda chegou a falar assim, não, pô, vamos tentar procurar um outro camping então e pagar os R$5, né? Pra gente ter água quente. O Vinícius falou, não, de jeito nenhum, nem fudendo, vou ficar aqui, R$5. Porque esse é o Vinícius. E a gente foi montar a barraca do Vinícius, cara, era uma barraca dos anos 70, sabe? Aquela que tem umas tubulações, assim, de ferro. que é uma tenda, assim, sabe? Triangular. Uhum. E, assim, ela estava embalada num saco desde os anos 70. Então a gente tirou, saiu múmia, sabe? Saiu. E não tinha instruções de como montar, com um tempão lá, tentando montar a barraca do Vinícius. A gente montou a minha barraca também. A minha barraca era mais era um igluzinho assim. E beleza, a gente montou a barraca, ah, legal, tá tudo certo, mais ou menos certo, né? E a gente não sabia muito bem o que a gente tava fazendo. E aí a gente saiu pra andar pela cidade, né? E quando a gente saiu, a gente encontrou os nossos amigos, Paulo e Bola. Que eles eram uma dupla inseparável. E acho que o Paulo, na época, tinha um Fiat Uno vermelho. E eles estavam lá com o carro deles. E tava o Paulo, o Bola e o Gustavão. Uhum. E eles estavam lá com o Fiat Uno vermelho. E a gente falou assim... E a gente encontrou eles, tipo, no meio da rua, sabe? Eles estavam no meio da rua, parados do lado de fora do carro. E falou, ah, que legal que vocês estão aqui também e tal. Onde vocês vão acampar? Aí eles, como assim acampar? A gente vai dormir no carro. A gente, tá bom. Aí a gente falou assim, ah, a gente trouxe um monte de comida. Vocês trouxeram comida? A gente trouxe, era ali. Aí, tipo, o Paulo apontou pro porta-mala do carro. E, tipo, tinha, assim, 1 quilo de carne embrulhada num jornal. E era isso, cara, era a comida deles. Eles passaram no açougue e compraram 1 quilo de carne. A gente fez, levou 2 barracas, passou no mercado, comprou comida pra 1 mês, e chegou lá, passou horas montando acampamento. Os caras simplesmente compraram 1 quilo de carne e foram embora. Com a roupa do corpo. No mundo vermelho. No mundo vermelho. É, eles não tinham roupa pra trocar, cara. Isso é verdade. Não tinha, não. Pra quê? Eu só trabalho. Foi muito maneiro encontrar com eles nesse momento. Aí isso tava anoitecendo. E, cara, tava, Brasília inteira tava na Chapada. E uma parte de Goiânia também. Todo mundo adolescente, todo mundo na flor da idade, sozinho, no meio da rua. A galera do reggae tava lá fazendo coisas que a galera do reggae faz. Cara, tava muito legal, tava muito animado. A gente olhava pra isso e falava, puta, as ruas, cara, são de terra. Só pra você ter uma ideia de como é o lugar. Parece essas vilazinhas que tem em praia, sabe? Em praia. É uma vila mesmo. Aliás, é bom falar isso. Você falou andando pela cidade. Não, era uma vila com aquela rua de terra batida principal com algumas coisas ao redor. É só são isso. São umas 3 ruazinhas, né? Pequenininhas, assim. É bem pequeno mesmo. E tem uns 2 ou 3 bares, né? Uma venda. E é isso. Era isso, né? Hoje é bem grande, é tudo asfaltado e tal. É mesmo, cara, que triste. Bom, a gente foi lá num bar, e aí tem uma coisa típica de lá, que é você tomar cachaça com arnica, né? Uhum. Que é bem... Arnica é uma erva, né? Que parece, sei lá, menta. Se você põe ela na boca, assim, ela é refrescante, né? Tem um pouco essa característica. É uma erva bem típica lá do Goiás, né? É. Eles põem isso na cachaça. Tem muita gente que usa pra pôr no músculo, né? Pra curar inchaço, uhum. Coisa assim. E eles põem isso na cachaça e é bem típico de lá, né? Tomar arnica, cachaça com arnica. É um geló natural. Isso aí, é um geló natural, isso aí. E aí a gente foi num bar lá e todo mundo tomou uma dose de cachaça com arnica. Todo mundo já começou a ficar meio loucão. E a gente ficou andando pela rua. Em algum momento, eu lembro que a gente se separou. E aí ficou só eu e o Maurício. Eu não sei pra onde o Vinícius e o Claudio foram nesse momento. Você pode até falar agora, Claudio. E aí ficou só eu e o Maurício. Essa já foi a noite podre de bêbado, não? Foi a primeira. Só teve essa noite podre de bêbado, pelo menos da gente. Bom, eu vou te contar o que eu lembro e depois você fala o que você lembra. Eu e o Maurício, a gente entrou numa venda e a gente foi comprar bebida. E a única bebida que tinha era rum. Rum Montila. Sabe qual é? Sei, o meu rum. O meu rum. Aí a gente comprou a gente comprou uma garrafa de rum Montila, eu e o Maurício, a gente rachou, assim, cada um deu, sei lá, R$2. A gente comprou uma garrafa de rum Montila e uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros. E era isso, cara, porque é muito tosco, né? Então a gente tomava, assim, uma golada de Coca-Cola na garrafa mesmo e completava com rum e tomava outra golada, entendeu? Uhum. E aí eu e o Maurício, a gente ficou encostado num carro que tinha ali, na frente dessa lojinha onde a gente comprou bebida. A gente sentou ali e ficou ali conversando e virando goladas de Coca-Cola com rum, que ia ficando gradativamente cada vez mais forte e a gente não percebia, entendeu? Foi muito genial isso, cara. É tipo, tá ligado o sapo na água quente? Se você vai aquecendo a água aos poucos, ele não percebe e morre? É tipo isso. Uhum. Então a gente ficou ali, eu não sei quanto tempo a gente ficou, na minha cabeça pareceram horas. A gente ficou ali conversando e a gente foi encontrando vários amigos que iam parando e tal, mas eu e o Maurício, a gente ficou parado, encostado no carro. E tomando, e quando a gente viu, acabou. Acabou a Coca-Cola e acabou o rum. A gente secou. Caralho. Ali, sei lá, em 1 hora, 2 horas, uma garrafa de rum. E aí, beleza. Aí eu falei assim, e pra gente tava tudo normal. E cara, a gente tinha 17 anos, 18 anos. A gente não era muito preparado pra fazer isso, cara. A gente não sabia dosar, sabe? A gente não sabia o que tava fazendo. E aí uma hora eu falei assim, Maurício, vamos dar uma volta, vamos ver se a gente encontra mais gente? Ele falou, vamos. No que eu fui tentar levantar do carro, eu saí capotando. Eu nunca tinha estado tão bêbado. E eu não tinha percebido. E no que eu saí capotando, eu quebrei o retrovisor do carro. Caraca. E a gente tava parado. E aí eu tava bêbado, o Maurício começou a rir, né? Começou a rir, desesperado. Coisa mais engraçada do mundo. Não defoda o Maurício pra tudo. E eu fiquei mal preocupado. E nisso, veio um cara assim, opa, como é que é? Você quebrou meu carro, sabe? Tipo, veio um cara assim, todo puto. E eu fiquei todo assim, não, peraí. Mas eu tava bêbado, né? Eu fiquei, não, tentando, tipo, resolver. E aí nisso vem uma menina e fala assim, não, peraí, tá tudo bem. Aí eu olho assim, tipo, e aí era uma prima minha, cara, a Luciana, a Luca. E ela tava lá, eu não sabia, ela tava lá o tempo todo e ela era namorada desse cara, ou ela tava, era amiga desse cara, sei lá. Puta, e ela sorte. Falou assim, não, ele é meu primo. E, tipo, fazia muito tempo que eu não via ela. Eu falei, caramba, Luca, você tá aqui? Eu falei, não, ele é meu primo, tá tudo bem. Aí o cara pegou o retrovisor e só encaixou de novo, assim, no lugar, e ficou tudo certo. Eu falei, ah, não, encaixou de novo, tá tudo certo. Mas beleza, e foi isso. E aí eu fiquei bolado, cara. Eu não tava legal. Eu fiquei, tipo, caramba, quebrei o carro do cara, sabe, bad trip? Eu fiquei boladaço. Eu fiquei, caramba, eu tô muito bêbado, eu não tô conseguindo andar. Eu quebrei o carro do cara. E nisso o Maurício sumiu, eu não sei pra onde ele foi. E eu tava sozinho. Tava eu sozinho no meio da vila e boladaço, assim. Eu não tava legal. Uhum. E começou a chover. Chover mesmo, né? É, começou a chover pra valer. Eu tava no meio da rua e eu falei assim, cara, eu não tô bem, eu não tô legal. Eu quebrei o carro do cara, que merda. Por que eu vou fazer isso? Eu vou pra casa, vou dormir. Vou pra barraca e vou dormir. E aí eu saí andando. Era a distância de 2 quarteirões. Uhum. E eu saí andando, cara. E eu devo ter levado umas 2 horas nessa distância. Porque eu tava muito preocupado em não cair na lama. Porque como a piso era de terra, tava chovendo, começou a virar tudo lama. E era tudo esburacado. E eu comecei a andar muito devagar. Pra quem tava olhando de fora, devia ser muito patético. Porque eu tava dando um passo a cada 2 minutos, sei lá. É, bêbado concentrado geralmente demora mais do que a gente espera demorar. Era bem isso aí, bêbado concentrado. Aí eu tava andando, aí eu fui andando, mas eu não caí. Eu fui andando com cuidado pra pular as valetas, sabe? Fui andando bem devagarzinho e fui chegando no acampamento. Quando eu chego no acampamento, eu encontro o Vinícius sentado no chão na lama. E não é assim, não é uma lama homogênea. É lama, que tem pedra, tem uma graminha num canto, sabe? É muito tosco. Uhum. E tá o Vinícius sentado na lama, com as costas, assim, tipo, ele tá sentado atrás do carro dele, assim, encostado no para-choque do carro dele, sabe? Puto. Não, ele não tava puto, ele tava desesperado. Ele tava lá, assim, olhando com uma cara pra frente, assim, tipo, com o olho arregalado. Aí eu falei, Vinícius, o que aconteceu, cara? E aí ele falou assim, caralho, Gustavo, fudeu, cara, fudeu tudo, caralho, que merda. Aí, eu sei lá o que o Vinícius usou, porque a gente não tava junto, né? E aí eu falei assim, Vinícius, que merda, cara, o que aconteceu? Ele falou, eu perdi a chave do carro, cara, caralho, fudeu, a gente não vai conseguir voltar pra casa, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu falei, não, peraí, eu acho que eu vi você dando a chave do carro pro Maurício, vamos procurar ele. Ele falou, eu não vou procurar ninguém. Aí eu, caralho, vamos lá procurar o Maurício. Ele falou, não, Vinícius e sua mente. Se eu sair daqui, vão roubar o carro, e isso. O carro não tem seguro, eu vou ficar aqui pra ninguém levar o carro. Gustavo, guarda exatamente esse ponto que você tá, que eu vou voltar um pouco pra enquanto você tava com o Maurício e eu tava com o Vinícius, e a gente vai chegar no mesmo ponto da história, ok? Beleza, conta aí. Enquanto você tava com o Maurício quebrando retrovisores e calculando como é que se pula poça de lama pra não sujar o seu sapato, no meio da chuva e você já tava todo ensopado mesmo, uhum. Eu e o Vinícius saímos, também não sei por que nos perdemos de vocês, e a gente fizer a mesma coisa que você. Começamos a beber pra caralho. Eu não lembro exatamente o quê, mas eu lembro que a gente bebeu muito e perdeu a linha. Era arnica, mesmo jeito que cara. Vocês estavam bebendo arnica, porque eu lembro que a onda do Vinícius era beber arnica. Eu não sei, cara. Não tenho memória dessa parte, mas a gente perdeu a linha. E, enfim, a gente fez o que se faz na chapada. Você joga sinuca nos bar sujo com outras pessoas que você não conhece e tal, vai bebendo. Em algum momento, eu não sei qual foi o papo que levou ao seguinte desafio, que era atravessar a rua principal, atravessar não transversalmente, atravessar a rua, correr a rua inteira, né, pelado. E aí, o Vinícius, vamos lembrar, né, a gente vivia numa época que eu acho que era muito legal, porque não tinha, ninguém podia puxar o celular e filmar você, ninguém podia tirar foto sua, ninguém tinha isso. Uhum. Né? Então você fazia as coisas e as coisas viravam história que você contava depois. Diferente de agora que você é todo contido. Acho que essa galera que 17 anos, que era a idade que a gente tinha, não faz nada porque sabe que vai se ferrar depois, que vai sair em todo lugar e que vai ser espalhado por aí. E a gente não tinha isso. A gente tinha uma liberdade que eu acho muito legal. Assim. A gente podia fazer o que quisesse e as coisas só viravam história pra quem tava ali. E por isso que a gente fazia mais merda. E aí o Vinícius apostou isso, eu não sei o que a gente falava, que era uma cidade sem lei, que a gente podia fazer o que a gente quisesse, mas a gente apostou que a gente ia correr a rua inteira pelada. Cara, e a gente tirou a roupa inteira, botou embaixo do braço e saiu correndo gritando pra chamar as e atravessou voando a rua, assim, a rua pelada, cara. E em algum momento depois, a gente se vestiu e você encontrou o Vinícius lá no carro, mas já num estágio muito avançado de bebida. Então eu não lembro exatamente o que a gente fez, mas essa parte acho que vale a pena contar. Eu soube dessa história depois, e a história que eu ouvi é dois malucos ficaram correndo pela rua, porque era tipo a rua principal do lugar, né? Tinha um monte de bar, assim, tinha um monte de gente. Não era correndo pela rua e ninguém na rua, era correndo pela rua e com toda a população de Brasília que tava lá passeando, assistindo isso. E eu fiquei sabendo depois, você soube que dois malucos passaram correndo aí pelado? Eu soube e tal. Eu fiquei sabendo só isso. Depois é que eu fui descobrir que era vocês. Pois é, e eu lembro também que nessa hora que a gente se separou, você encontrou o Maurício depois e eu encontrei o Vinícius. E aí eu encontrei o Vinícius nessa situação, sentado desesperado, né, com medo de roubarem o carro dele. E ele falou isso pra mim, né? Eu não vou sair daqui e não vou procurar ninguém. Eu vou ficar aqui pra não roubarem o carro. E eu falei, tá bom, então vou ficar aqui com você. A chuva já tava dando uma trégua, tava diminuindo, tava chovendo um pouquinho ainda. Mas aí, eu tava todo ensopado. o Vinícius também, e aí eu sentei do lado dele ali, encostado no para-choque do carro, pra ficar com ele ali, né, pra dar um apoio nesse momento de desespero. E aí a gente ficou parado ali, cara, e era uma cena, eu tô falando pra vocês, mas assim, não dá pra, vocês não têm noção de quanto isso era uma cena deprimente, cara. Porque a gente tava muito sujo, o Vinícius tava com uma cara muito desesperado, a gente tava muito bêbado, e era um lugar, cara, que, tipo, não era pra você ficar sentado. Não fazia sentido a gente estar ali. Era uma situação muito deprimente. E ficaram estrategicamente embaixo da roda pra que se alguém quisesse roubar o carro, vocês não... É, não exato. Sair. É, cara, vocês é iam servir de lombada pra quem estivesse roubando o carro. É, imagina você no meio da lama suja, sabe? E assim, com sujeira na rua, sabe? Tipo, embalagem de coisa jogada, né? Na rua, assim, no lugar sujo. Você sentado com a cabeça encostada no para-choque. Não fazia nenhum sentido. Era muito deprimente. Tão deprimente... que passou um grupo de pessoas, a chuva já tava só pingando, assim, tava só chuviscando um pouco, e aí passa um grupo de pessoas, um grupo de regueiros, passa e vê a gente. E a gente tava numa situação tão deprimente que uma das meninas que tava nesse grupo olhou pra gente e falou assim, meu Deus! E, assim, tipo, de pena, sabe? Uhum. E eu não sei o que me deu na hora, eu olhei pra ela e falei assim, minha deusa! E aí, cara, o Vinícius começou a rir, foi muito engraçado, foi legal, porque foi um momento que levantou a moral da gente, sabe? Foi muito engraçado. E o Vinícius começou a rir, assim, ele tava muito noiado, assim, ele tava muito preocupado que iam roubar o carro. E a gente começou a rir, assim, a gente começou a conversar, começou a melhorar a situação, sabe, começou a ficar seco, coisa assim. E nisso aparece o Maurício com aquela cara dele de quem usou drogas, e rindo, assim, tipo, muito, achando tudo muito engraçado. Aí ele chega pra gente e fala assim, e aí? Aí a gente fala, caralho, Maurício, a gente tá aqui porque a gente perdeu a chave do carro. Aí, oh, perdeu a chave do carro não, tá aqui comigo. E aí, cara, sabe, rindo, assim, achando engraçadão que a gente tava lá. Aí nisso, o Vinícius se ajoelha nos pés do Maurício e fala, abraça a perna do Maurício, assim, sabe? E fala, caralho, Maurício, obrigado, cara. Obrigado que você tá com a chave do meu carro. Aí o Vinícius pega a chave da mão do Maurício e começa a beijar a chave. O Vinícius tá muito mal, cara. E aí nisso, ele falou assim, ele pegou e enfiou a chave no bolso e falou, cara, eu não aguento mais ficar aqui, essa noite tá uma merda, eu vou dormir. Eu vou pra barraca e vou dormir. Aí o Maurício contou pra gente o que ele tava fazendo, que eu não sei se ele ficou com uma menina, alguma coisa assim. Falou, eu também, vou dormir. E eu falei, ah, tá bom, eu também vou. E aí a gente foi pra barraca. E o Cláudio, eu não sei onde tá o Cláudio nessa hora. O Cláudio encontrou outra galera e tal, e tava lá. E aí a gente foi dormir, foi pra barraca. Quando a gente abre a barraca, cara, a barraca tá inundada. As coisas que a gente deixou dentro da barraca, as mochilas, elas estão boiando na água. Tipo, uhum. Tem um pau onde... Porque a barraca é assim, ela é de lona... E por baixo, ela é de plástico, sabe? É um negócio de plástico. A gente entrou na barraca, eu, o Maurício e o Vinícius, a gente foi dormir na barraca. A minha barraca estava totalmente encharcada, mas ela era, a minha barraca era toda permeável, então a água entrava e saía. A barraca do Vinícius, dos anos 70, a parte de baixo dela era tipo uma piscininha infantil, sabe qual é? Então ela virou uma piscininha. Ela ficou um palmo de água com coisa boiando. Porque tinha um desnível no terreno, né? Tinha um desnível e tava cheio... É, o terreno era um declive e tava cheio de mato. E a gente não sabia o que a gente tava fazendo quando montou a barraca. E aí o Vinícius falou assim, foda-se, eu vou dormir aí assim mesmo. Ele pisou assim na borda da barraca, sabe, na entrada. Fez uma cachoeirinha assim que escorreu pelo pé dele. Ele fez isso, entrou e deitou e dormiu, né? Tudo molhado. Ele falou, foda-se, amanhã a gente vê isso, eu vou dormir. Entrou, se jogou assim, tipo, tava todo mundo muito bêbado. E aí o Maurício falou assim, eu também, vou fazer a mesma coisa. Pegou, entrou, se encolheu assim num canto com a mochila e foi dormir. E eu falei, ah, eu também vou fazer a mesma coisa. E fiz isso. E aí eu peguei e me enfiei ali no, na barraca e a gente começou a dormir. Passou, sei lá, meia hora, 40 minutos, o Cláudio chega na barraca. E aí eu percebo, assim, ele abrindo o zíper da barraca e eu acordo. O Vinícius e o Maurício continuam dormindo e eu acordo. E, cara, nesse momento, a segunda cena mais deprimente da noite. Eu, o Maurício e o Vinícius estamos os três agarrados. É, cara. Mas, em defesa da moral dos meus amigos, eu vou falar aqui. Primeiro, tava frio pra caceta. Tava realmente frio. Tava muito frio. Muito frio. Muito frio mesmo, assim. Imagina. Uma cidade interior, aquele ar fresco, sabe? Que não tem cidade perto, não tem asfalto pra refletir calor, não esquenta. Tava muito frio. E estava ventando e estava chovendo muito e estava todo mundo molhado. Isso é uma situação de frio intenso, assim, sabe? É ridículo mesmo. Tava todo mundo de casaco na rua, tomando vinho quente. E a gente estava isso. A gente estava tipo de conchinha, assim, na conchinha mais apertada possível. Eu, o Vinícius e o Maurício. E a gente tava ali, tipo, tremendo de frio, tremendo. E aí o Cláudio abriu a barraca, olhou, falou, que porra é essa? E começou a rir. e falou assim, por que vocês não foram dormir no carro? Por que vocês estão fazendo isso? E assim, nesse período que a gente ficou dormindo lá, a barraca encheu de novo. Porque o Vinícius escoou a água, mas a gente deitou, dormiu, ela começou a encher. Então a gente tava dormindo na água mesmo. Na água, como sapos. Quando tá chovendo e você vai pra debaixo de uma árvore no início da chuva pra se proteger, funciona porque as folhas bloqueiam a chuva e você não sente ela cair. Foi o que aconteceu quando vocês foram pra barraca. Só que depois de um tempo que a árvore fica molhada, a única coisa que acontece é que as gotas ficam encorpadas e caem gotas gigantes assim e muito mais fortes em cima de você. E era isso, esse era o micro universo ali dentro daquela barraca. Era um monte de gota pesada que caía com menos frequência do que lá fora, mas porque molhava muito mais. Elas iam passando por dentro da lona, né, da barraca, e se juntando do outro lado, né? Pelo menos tava filtrando. E aí o Claudio falou isso, por que vocês não foram dormir no carro? Eu falei, puta, boa ideia, eu vou dormir no carro, como é que ninguém pensou nisso? E o Vinícius e o Maurício estavam desmaiados. Eu, beleza. Uhum. Aí eu saí, vomitei na porta da barraca. Foi nessa hora que você pegou a carteira? Não, eu só saí e vomitei na porta da barraca. Eu saí e vomitei animal na porta da barraca, e tipo, foi uma sacanagem, porque todo mundo que entrasse na barraca tinha passar por cima disso depois, mas na hora eu não pensei nisso. Na verdade, eu não tinha nem condições de não fazer isso. Foi sorte que foi fora. Aí eu saí e fui andando até o carro. No que eu fui andando até o carro, eu perdi uma das minhas lentes de contato. E eu passei o resto da viagem com uma lente de contato num olho só. Que beleza. Pois é. Fui pro carro e a gente dormiu. O Cláudio dormiu, tipo, no porta-mala do carro. Ele baixou o banco e fez uma... Ele conseguiu abrir o espaço ali entre o banco de trás e o porta-mala do carro. E eu dormi no banco da frente. E foi isso. A gente dormiu no carro. Acordou com aquele puta sol, assim, entrando pelo vidro do carro, sabe? Um puta calor. E quando a gente acordou, foi que a gente foi ver. No momento que a gente acordou, eu percebi que eu tinha perdido minha carteira. E eu fiquei, puta, que merda, eu perdi a carteira, com identidade, talão de cheque, né? Nessa época a gente andava com talão de cheque, né? E cartão de crédito, que merda, não sei o que, perdeu a carteira e tal. E eu comecei a ficar preocupado, putz. E eu comecei a andar pelo camping pra ver se eu achava a carteira. Isso sim. Eu tinha acabado de acordar, depois de uma noite onde eu tinha ficado encharcado, dormido na água, deitado na lama, acordei sem, tipo, lavar o rosto, sem se limpar nada, e fui andar pela cidade pra achar minha carteira. E eu achei, embaixo do vômito, na porta da barraca. Peguei ela com um cantinho assim do dedo, fui lá e lavei, e bom, pelo menos isso, pelo menos eu não perdi. Ô Gustavo, reza a lenda que você começou a querer vomitar dentro da barraca, tentando sair da barraca para não vomitar dentro dela. E ainda dentro da barraca, enquanto tinha aquela coisa de abrir o zíper da barraca, você, para não vomitar na barraca, abriu a carteira e começou a vomitar na carteira, tipo fazendo um baldinho com a carteira. fazendo um baldinho pra carteira até você conseguir pular de fora e jogar a carteira e o vômito todo pra fora. Essa é uma ótima lenda. Eu não sabia que existia. Essa é a minha, é a verdade que está na minha cabeça, assim. Não, por isso que eu te perguntei, não foi essa história que você pegou a carteira? Não. Eu provavelmente perdi a carteira na hora que eu tava entrando na barraca, vomitei em cima dela depois, o que foi bom porque camuflou ela enquanto eu tava dormindo. Aí todo mundo acordou, todo mundo foi, tipo, tentar recuperar a noite anterior, que foi desastrosa, né? Tava todo mundo de ressaca, todo mundo tinha bebido pra caralho, tava todo mundo muito sujo. E o nosso camping, ele tinha lá um banheiro, um único banheiro com uma privada que não tinha assento, e é isso. Por tinha... banheiro, entenda-se uma privada. Tinha uma privada e tinha uma piazinha pequenininha, mas não tinha chuveiro. E tava todo mundo nessa situação, e a gente começou a pensar, putz, a gente precisa tomar um banho, né? Vamos ver se a gente vai num outro camping, consegue pagar pra usar o banheiro e tal. E aí a gente falou assim, não, vamos primeiro arrumar as barracas, vamos primeiro tentar resolver a situação das barracas, e depois a gente se limpa, né? E aí, cara, a gente achou umas enxadas que tinham por lá. A gente passou uma boa parte dessa viagem, desse acampamento, tentando capinar o terreno, tentando criar uma valeta em volta da barraca pra não... A gente tentou fazer foi isso, assim, ó, vai chover de novo, vamos fazer uma vala em volta da barraca, de forma que a água caia nessa vala, crie uma espécie de aqueduto pra puxar essa água pra trás da barraca e não entrar dentro da barraca. Não adiantou porra nenhuma. Não adiantou porra nenhuma. A gente desmontou as barracas, estendeu a barraca na cerca pra ver se elas secavam, desmontou a barraca toda, capinou o terreno todo, tentou dar uma nivelada no terreno, tentou criar uma vala em volta da barraca, tipo um castelo, né? Tem um fosso em volta. E a gente passou um tempão fazendo isso, ficou uma merda, mas uma hora a gente resolveu que tava pronto. E nisso, tava frio pra caramba, nisso já era... Aí a gente saiu pra tentar comer alguma coisa, a gente fez outras coisas, e nisso, tava anoitecendo de novo já. E o pessoal nos outros campings tava frio, E todo o pessoal nos outros campings estavam assim, tipo, se envolvendo em volta de uma fogueira, tocando violão. Com cobertor, assim, nos ombros. Com cobertor, tomando vinho quente, tocando violão, sabe, em volta da fogueira. E a gente tava lá, todo sujo, depois de um dia inteiro capinando e montando e tentando limpar as barracas. E a gente falou assim, tá, beleza, a gente realmente precisa de um banho e tal. Aí o Vinícius falou assim, quer saber, foda-se, eu vou tomar o banho ali naquela mangueira. Tinha uma mangueira de água, assim, no quintal. É. E o Vinícius simplesmente tirou a roupa, ficou só de cueca. Deus. E começou a tomar banho no quintal, só que assim, no quintal do camping que a gente tava, dava pra ver todos os outros quintais, os outros campings, entendeu? Não tinha uma barreira. Você então... via as pessoas olhando e pensando assim, não, ele não vai fazer isso, ele não vai fazer isso, ele vai fazer isso. Ele tá fazendo isso! Caralho! E aí o Vinícius fez isso, o Vinícius tava lá, de manhã, tipo, anoitecendo, sabe, aquele crepúsculo, assim, a luz acabando. O Vinícius só de cueca, entre várias outras pessoas fazendo roda de violão, e cobertor, o Vinícius só de cueca, tomando banho de água fria, mas assim, tomando banho pra valer, com sabonete, shampoo, ele não tava só tomando uma mangueirada. Mas isso meio que virou uma festa, né, cara? Porque ele não, quando você entra numa água gelada, você não entra numa água gelada assim, ah, que delícia. Você entra pulando e... sabe? Gritando, saltitando, como se estivesse numa frigideira quente, assim, com os pés na frigideira quente, e isso virou meio que a festa do resto do pessoal que tava ali em volta olhando. E eu me juntei ao Vinícius, eu tomei banho também, cara, porque você vê o estado que a gente tava. Tava tão ruim que era melhor passar por isso do que continuar sem banho. Foi isso, todo mundo foi tomar banho também, a gente acabou, tipo, indo na onda do Vinícius, fez a mesma coisa. E, cara, todo mundo, tipo, lavando cabelo com shampoo, todo mundo era cabeludo, né? Lavando cabelo com shampoo, tomando banho de verdade. E o pessoal dos campings em volta tava lá tocando Legião Urbana no violão. E aí a gente tava tomando banho e começou a cantar junto. E a galera começou a aplaudir, sabe? Tipo, ai, que maneiro. Tipo, os caras tão uns malucos ali tomando banho e cantando com a gente. Foi isso. E aí a gente saiu pra andar pela cidade de noite, depois tava todo mundo limpinho e tal, saiu pra andar pela cidade de noite, todo mundo falou assim, ó, puta, não vamos beber, vamos ficar numa boa e tal, pra melhorar, porque tava muito ruim. E a gente saiu pela cidade por um tempo, mas, cara, sem bebida é uma merda, né? E aí a gente inclusive encontrou o Paulo, o Bola e o Gustavão, e eles estavam indo embora, eles estavam ó, tristes, assim, indo embora. A gente falou assim, caramba, cara, por que vocês estão indo embora? Ah, cara, foi uma merda, hoje foi uma merda. Tipo, o que aconteceu? Ah, cara, a gente tomou uma dura aí da polícia. Como assim, cara? Tipo, a cidade negando drogas livremente era, pela era rua. Praticamente liberado, né? É, e como assim, tipo, polícia? Que polícia? E falou, ah, cara, a gente parou o carro ali num lugar ali um pouco mais afastado, pegou dois tijolos, fez uma churrasqueira e tava lá assando a carne que a gente trouxe. Aí veio a polícia, cara, e revistou a gente, revistou o carro, mandou a gente tirar a roupa. Passou um tempão revistando a gente, cara, foi uma merda. E a gente falou assim, putz, vocês tinham alguma coisa? Não, ninguém tinha nada, não tem problema nenhum, mas meio que deixou todo mundo meio pra baixo e tal, a gente tá indo embora. Aí a gente ficou assim, caramba, cara, por que diabos numa cidade onde tá todo mundo usando drogas loucamente pela rua, os caras que estão ali numa boa fazendo churrasco foram tomar uma dura da polícia? E, cara, foi justamente por isso. Porque era Sexta-feira Santa, cara, numa cidadezinha do interior, você não pode fazer churrasco. Você não pode comer carne na Sexta-feira Santa, você tem que comer peixe. E aí foi só por isso, cara. Eu lembrava disso. Eles cometeram o maior crime que você podia na cidade. E aí eles foram embora. E a gente ficou meio... A gente não tava muito feliz também, a gente resolveu dormir cedo. E aí a gente se separou do Maurício, e aí fui eu, o Vinícius e o Cláudio, e a gente foi dormir cedo. De ver se você lembra disso, Cláudio. A gente foi pra barraca tentar dormir cedo, e aí a gente tinha decidido... A minha barraca ficou irrecuperável. E a barraca do Vinícius estava um pouco melhor. E aí a gente decidiu que ia dormir todo mundo lá. A gente colocou todas as coisas, todas as comidas e tudo mais, que a gente levava comida para um mês. A gente colocou tudo na minha barraca para livrar espaço e foi dormir todo mundo na barraca do Vinícius. E aí a gente foi lá e falou, vamos só dormir cedo, vamos entrar na barraca e dormir, beleza. E a gente ouvia todo mundo fazendo uma puta zona do lado de fora, né, as rodas de violão, a galera se divertindo e tal. E a gente lá tentando dormir. E começou a chover de novo, e a barraca molhou de novo, tava uma merda. E aí eu lembro que você e o Vinícius, Cláudio, vocês começaram a brigar, cara. Tipo, porra, você tá invadindo meu espaço, ah, você pegou minha comida, sabe? Foi uma merda, você tava um clima de merda. Passou um tempo entre o Maurício entrando na barraca e falou, ô, vocês ficaram aí dormindo, sempre rindo, né, aquele jeito dele. Ô, vocês estão só aí dormindo? Vocês não foram sair? É, e a gente, não, a gente vai dormir e tal. Aí, pô, tem uma maneira lá fora, vamos pra lá. A gente, não, a gente quer ficar aqui. E aí, e aí ele falou assim, pô, tava muito legal, eu conheci um cara, e ele é o Goiaba, vocês tinham que conhecer o Goiaba, Não, cara, era... ele abriu muito tarde a barraca, assim, isso já não era de manhã. É, era muito tarde. Assim, a gente já tava assim, cara, o Maurício sumiu, ele desapareceu, fudeu. Aí, em determinado momento, ele abre, se não era de manhã, era assim... Não, no meio da noite, Aí ele abriu assim, rindo, não falou oi, ele falou nada, ele riu, ha, ha, ha, ha, e a gente, Maurício, onde é que você tava? Aí ele falou assim, vocês tinham que ter conhecido o Marmota. O Marmota. O Marmota é o máximo, eu ficava falando do Marmota e podre de bêbado, só conseguia rir. Aí a gente começou a sacanear o Maurício, Marmota, né, você e o Marmota. Não, aí a gente começou a chamar o Marmota de goiaba. A gente falou assim, ah, você e o goiaba, né? Ah, Maurício. Ele falou, não é goiaba, é marmota. Pô, não tem problema eu e o cara, o problema é chamar ele de goiaba. Ah, cara, foi muito engraçado. Aí no dia seguinte, a gente acordou, tomou café da manhã, que a gente tinha levado preparado, né? Comeu pão com fiambre, essas coisas. E a gente foi passear. E o que a gente faz na Chapada é passear aí nas cachoeiras, né? Você faz trilha e vai na cachoeira. Só que todas as trilhas estavam arrasadas, cara. Tava tudo fechado por causa da chuva. Uhum. E tinha uma única trilha que dava pra gente fazer, que era da Pedra da Lua. Vale da Lua. Vale da Lua. A gente foi até o Vale da Lua. E, cara, eu lembro que tinha uma descida numa estrada de terra e o carro foi... que você descia de carro e o carro foi esquiando, cara. Foi um trenó. Do começo ao fim, assim, tipo, o Vinícius, maior tenso, assim, tentando controlar o carro, ele virava o volante, o carro ia reto. Só que, na verdade, foi bem divertido no fim, não aconteceu nada. E a gente só ficou pensando, cara, esse carro... O mesmo controle de um carrinho de supermercado descendo ladeira abaixo. Não, cara, era o mesmo controle de um pinguim num cubo de gelo deslizando por um lago congelado. Mesmo controle de quando você pisa no sabonete dentro do chuveiro. Era tipo isso, exatamente. Uhum. E aí eu lembro que a gente foi, ficou um tempo ali e foi embora. E a gente tava até preocupado se a gente ia conseguir subir com o carro ou não, mas a gente conseguiu. E depois, cara, a gente ficou sabendo que logo depois que a gente saiu, teve uma puta enchente lá e uma galera morreu. Foi aquela... Era uma roqueira, lembra? Que era conhecida ali do pessoal da 109 e tal. E foi triste pra caramba, porque ela entrou numa daquelas cavernas subterrâneas da Chapada, lá do Vale da Lua, e parece que o namorado foi tentar tirar uma coisa assim, e os dois desapareceram. Eles desapareceram, ninguém sabia se eles tinham descido cachoeira abaixo, o que tinha acontecido. E quando as equipes de busca foram buscar, encontraram eles dois ainda presos nessa caverna, abraçados. Nossa, cara, que triste. História triste, pois é. E foi de repente, né, cara? Porque você entra lá e tem um monte de pedras, assim, e você pode andar por elas. Normalmente tem um rio passando, né? Tem uma corredeira passando. Uhum. E o que acontece é que quando enche, essas pedras ficam submersas. Então quem tá por ali, vai junto. Uhum. E logo depois que a gente saiu, teve uma enchente e tal. Mas eu sei que depois que saiu, teve um aviso, porque tinha uma guarda florestal lá, uma coisa assim, mandando o pessoal ir embora. Mas teve um pessoal que não obedeceu e rolou isso aí. Foi bem ruim. E aí a gente foi pra Alto Paraíso. Alto Paraíso é uma cidade muito louca, onde as pessoas vão pra se conectar com alienígenas, sei lá, pra construir pirâmide. É um negócio muito loucão, assim. É um negócio muito... Uhum. Não é só um lance religioso. É um negócio meio nova era. É místico, né? É místico, assim. É místico, meio hippie, mas mistura... Tem uma mistura de um monte de coisa, de alienígena com o poder das pirâmides, com uma conexão secreta com Machu Picchu. E aí, você que gosta de cristais, aquelas coisinhas que você pendura na varanda e faz barulho com vento. Que gosta de maconha, alienígena, incenso, reggae e levantar o dedo e falar pô, papa chapada. Era essa galera. Alto Paraíso é uma cidadezinha que faz parte ali da Chapada, que tem essas, tem muitas coisas relacionadas a isso. Eu lembro que a gente foi pra lá, e a gente foi pra um lugar assim, que era tipo um centro de atividades Hare Krishna. E a gente ficou um tempão com um cara tentando ensinar a gente a tocar tambor. Lembra disso, Cláudio? Não, mas eu até hoje não aprendi. Ficou um cara tentando ensinar a gente a tocar um tamborzinho indiano, assim. A gente ficou lá um tempão tentando fazer o que ele fazia e a gente não conseguiu. Ia ter um showzinho por lá e tal, mas a gente resolveu ir embora porque tava muito chato. Aí a gente saiu andando pela cidade pra ver o que tinha na cidade. E a gente conseguia enxergar ao longe, assim, de via no horizonte, tinha um castelo. Tinha tipo uma torre de castelo, sabe? Castelo medieval. Uhum. E tava novinho, na verdade, mas era um castelo. Uhum. E a gente falou assim, pô, vamos lá ver que merda é aquela, né? E a gente saiu andando pela cidade, se guiando pelo horizonte, pra tentar ver o que era o castelo. E a gente chegou numa rua. Alto Paraíso é uma cidade mais urbanizada, assim, né? As ruas têm calçamento, tem lojinha, assim. É uma cidade muito pequenininha, mas ela parece uma cidade normal. Não é uma vila de pescador igual São Jorge. Uhum. E a gente entrou numa rua que tinha várias casas. E assim, casa normal, com portão, com carro estacionado, coisa assim. E uma dessas casas é um castelo. É isso. Casa, casa normal, castelo, casa normal, sabe? Não fazia nenhum sentido ter um castelo ali. Aí, o Vinícius e o Cláudio falaram assim, ah, vamos entrar aí e ver qual é. E assim, tinha um castelo, tinha um portão e um monte de carro estacionado. E eu falei assim, pessoal, é óbvio que esse castelo é uma propriedade particular, vamos não entrar aí. E o Vinícius falou assim, não, nem fudendo, vamos entrar aí. E a gente tá bom, vamos lá. E a gente saiu entrando pelo quintal, assim, pelo estacionamento do castelo. E aí vem um cara, assim, vem um cara normal, um cara mais velho, assim, que a gente. Ô, o que vocês estão fazendo aqui? Tia, a gente veio ver o castelo. Falou, não, mas não pode entrar aqui. Falou assim, por que não? Falou, não, porque aqui é minha casa, eu moro aqui, você não pode sair entrando. Aí a gente, caramba, cara, você mora num castelo? Como assim? Ele, é, eu moro num castelo, porque eu sempre quis... Aí o cara começou a bater papo com a gente. Eu sempre quis, eu sou fã de história, assim, do Rei Arthur, sabe? Do Cavaleiros da Tavela Redonda, coisa assim. Então eu me amarro e aí eu resolvi construir o meu castelo. E aí eu moro aqui. Gente, caramba, cara, parabéns, que foda, que legal. Ele falou, é, pois é. Era o sonho da minha vida e agora eu tenho. Tipo, eu construí um castelo e vim morar aqui. Aí... Que incrível, cara. Não lembrava disso, eu nem lembro do castelo. Você não lembra? Aí, não, e olha só. Aí ele falou assim, inclusive, eu vou construir um hotel. Aqui é minha casa, eu não vou chamar vocês pra entrar, mas... Eu tenho um projeto aí, que eu vou construir um hotel, e o hotel vai ser inteiro um castelo, e vai se chamar Lancelot Inn. Cada suíte vai ser temática, vai ter a suíte do Rei Arthur, a suíte do Merlin. E a gente, caralho, que maluco, que sujeito maluco, até parece. Legal, bateu palma pro maluco e foi embora. Eu sei que 2 anos depois, eu li no jornal, no Correio Brasiliense, inaugurado hotel em Alto Paraíso, inspirado nas histórias do Rei Arthur. O cara chamado Lancelot Inn. O cara realmente fez, cara, era verdade. Você duvidou dele. A gente duvidou totalmente que isso ia acontecer. A gente achou o cara um maluco. Porque era um cara que ficou falando isso, que eu moro num castelo. É, e enquanto você contava essa história, eu dei um Google aqui e é isso mesmo. É um castelo gigante, é grandão. Tá aqui. É, eu tô olhando aqui também. É, existe lá, tá lá ainda. Você inclusive pode ir lá agora. Não é exatamente um castelo, né? Eu tô olhando aqui agora. É, Pousada Camelot Inn, Alto Paraíso. Não era Lancelot Inn, era Camelot Inn, é verdade. E foi esse o nome que ele falou que ia se chamar. É isso, cara, e tá lá até super hoje. Super bem avaliada. É, se você quiser ir, inclusive, vai lá, fica aí o jabá de graça. Bom, ele é apenas um cara que faz as coisas que ele quer e gosta, né? Ele gosta de um castelo, ele fez um castelo, ele queria fazer uma pousada, ele fez a pousada. Agora, maluco é quem resolve entrar no castelo do cara simplesmente porque sim, né? Ué. Então, quem era o maluco da história? Totalmente. No dia seguinte, domingo de manhã, era Páscoa, né? E aí eu e o Vinícius, a gente comprou, pra todo mundo, pra todos nós, a gente comprou um Kinder Ovo, que foi a nossa Páscoa. O Vinícius acordou, falou assim, pessoal, acorda todo mundo aí, a gente acordou. Ele pegou um Kinder Ovo assim na palma da mão e socou o Kinder Ovo com a outra mão e falou, Feliz Páscoa, pessoal. Aí todo mundo comeu um pedacinho de Kinder Ovo. E a gente foi embora. Muito delicado. Quando a gente tava indo embora... A gente passou por aquela mesma cidadezinha onde tinha o posto. A gente ficou meio bolado se a gente entrava no posto ou não, porque a gente tinha sido expulso. Só que do outro lado, lembra que eu falei que tinha um ginásio de esportes? Uhum. Do outro lado da estrada tinha um ginásio de esportes e tava acontecendo algum evento lá. E a gente falou assim, vamos entrar aí e olhar o que tá acontecendo. Aí a gente entrou no ginásio e tava tendo um jogo de futebol de salão, cara. Mas a cidade inteira estava no ginásio, o que dá, sei lá, 500 pessoas. Mas o ginásio tava lotado. Tava lotado e tava tendo uma festa, parecia tipo a Copa do Mundo daquele lugar. Tinha torcida e tava rolando ali um jogo de futebol de salão no estádio. E era super legal o lugar, assim. O ginásio era todo novinho e tinha uma lanchonete vendendo umas comidas e tal. A gente falou assim, pô, vamos comprar uma comida aqui, sentar e assistir o jogo. E a gente fez isso. Aí a gente foi lá, todo mundo comprou Coca-Cola, comprou um sanduíche, sentou na arquibancada pra ver o jogo. E aí o Cláudio começa a encarar uma menina que tava na arquibancada, uma menina qualquer que tava ali. E ele falou assim, você viu aquela menina ali? Que gata. E a gente, é mesmo, né? Menina bonita e tal. Aí eu vou lá. E é isso, cara. Ela tava do lado do pai. A gente tava no meio de uma viagem. A gente tava numa parada que era feita pra durar 40 minutos e o Cláudio resolveu atacar. Ela estava do lado do pai. Isso é uma coisa que eu me lembro. Eu lembro que você ficou um tempão assim, vou, não vou, é porque ela tava do lado do pai dela. Eu lembro que o Vinícius falou assim, cara, porque o Vinícius ele é muito, ele sempre foi muito objetivo, ainda é, e ele é objetivo ao extremo, ao ponto de ser chato. Ele falou, cara, a gente tem um plano de viagem, era parar 15 minutos aqui pra comer, abastecer e sair fora. Então, pode parar com essa história de, vai levar um ano pra você chegar, tentar chegar na mulher, estabelecer contato, jogar um papo, tirá-la de perto do pai dela pra poder fazer alguma coisa e outra. Se você fizer alguma coisa, não vai dar tempo de fazer nada mesmo, a gente tem que ir embora, vai escurecer, não vamos viajar à noite, blá, blá. A gente tava botando pilha, né, eu e o Maurício. A gente ficou, não, vai lá, Cláudio, vai lá, você consegue. A gente ficou incentivando, né? É. Então, assim, não é que o Vinícius não queria que rolasse, mas ele estava preocupado com a viagem, porque ele é assim. Eu prometi pra ele assim, cara, eu vou levar 5 a 10 minutos, relaxa. É, rolou um desafio, foi isso. Você falou que você conseguia fazer em 5 a 10 minutos, você conseguia conquistar a menina. E a gente falou assim, puta, duvido. A gente começou a duvidar e tal, e você falou, não, eu vou lá. E aí você foi. E aí, a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá. A gente viu acontecendo, a gente viu você chegando na menina. E a gente ficou só observando. E aí, cara, deu um minuto, saiu o Cláudio com a menina do ginásio. Em um minuto, cara. E a gente ficou assim, caramba, cara, como é possível? Como ele fez isso? E aí a gente ficou um tempo parado ali esperando e a gente falou assim, vamos lá ver o que tá acontecendo. E a gente saiu também. E aí, quando a gente chegou, a gente sai do ginásio, tá lá o Claudio se agarrando com a menina. E a gente, caralho, cara, parabéns. Como é possível? Mestre, a gente começou a bater palma e tal. E a gente foi pra um canto, ficou esperando, aí o Claudio se despediu dela e veio. Veio tipo, com a pose de confiança, sabe? De cowboy entrando no salão, sabe? Tipo Tarzan batendo no peito. É, porque nem você acreditava que isso ia realmente rolar. Não, eu tinha confiança, cara. Eu não sabia se ia dar certo, mas eu sabia que tinha chance. Aí a gente falou assim, Cláudio, o que, que você falou pra menina, cara? Como é que você conseguiu isso? Aí ele falou, eu cheguei nela, eu tinha visto uma moto aqui do lado de fora, e eu falei assim, vamos lá fora pra ver minha moto. Aí ela topou, e aí foi isso. Ah. É sério, cara? Foi. Cara, eu acho que eu enganei vocês, bicho. Eu não falei. Sei lá, cara, mas essa história. Não, eu me lembro que eu falei pra ela. Eu não falei, eu devia estar de sacanagem com vocês, assim, eu falando da moto. Ou então, em algum momento, eu falei pra ela da moto. Eu não sei, cara, porque faz. Não, faz eu acho que você falou que você tinha uma moto. Você falou assim, não é a minha moto. Eu tenho uma moto igual a essa. E pior é que você tinha mesmo, né? É, eu tinha uma CB450 na Honda. Mas, cara, o que eu lembro que eu falei pra ela é que eu. Foi um papo muito, muito verdadeiro, assim. Foi tipo assim, ó, eu gostaria até de ter mais calma pra falar contigo e tal, mas a verdade é que eu te achei bonita. Eu não vou poder conversar com você como eu queria, porque a gente já tá seguindo pra Brasília, mas eu não queria ir embora sem que você soubesse disso, blá, blá, blá. Eu falei uma coisa assim, arrastei ela pra fora, tipo, a gente nunca mais vai se ver, eu não queria ir embora sem um beijo, mas pum, foi uma coisa assim, entendeu? Parabéns. Você mandou o Honest Man. É, The Honest Man. E o Cláudio é uma lenda em São João da Aliança, assim, eles contam de um homem que apareceu misterioso no ginásio e chegou numa menina e ele tinha uma moto. Veio de moto, né? Jaqueta de couro. É, veio de moto. E até hoje ela espera ele voltar e ela chora na janela. É, e eu lembro que vocês trocaram o telefone, ela deu o telefone dela e tal, mas aí, tipo, pô, nessa época, cara, não existia isso. É, não existia telefone celular, né? Ligar pro pai dela. É. A única coisa triste dessa viagem, cara, é que a melhor coisa, a melhor história da Chapada aconteceu no ano seguinte, que eu não fui. Só vocês estavam lá. E aí eu queria que você contasse pra gente terminar essa jornada épica aqui. O Vinícius é um cara muito legal, mas ao mesmo tempo é bastante estressado, né? E então, assim, a gente... Às vezes é muito legal fazer brincadeira com ele, mas você nunca sabe exatamente qual é a reação. E ele foi tomar banho, né, mesmo esquema, acampamento, em jardim. Foi na segunda vez que vocês foram, mas vocês ficaram num camping que tinha banheiro, tinha vestiário e tudo mais, né? Exatamente, mas era assim, você ia tomar banho e você voltava enrolado na toalha pra se arrumar na barraca. Uhum. E quando o Vinícius saiu pra tomar banho, alguém teve uma ideia assim, acho que foram os japas, uma ideia assim, é um lugar meio assim, de roça, né? Uhum. Aí, ali perto tinha um galinheiro. Aí alguém, cara, vamos pegar uma galinha e botar dentro da barraca do Vinícius. Vai ser muito engraçado quando ele voltar do banho. Vai ter uma galinha dentro da barraca dele. E aí ele vai entrar. E quando ele tiver, de repente, a barraca vai começar na nossa imaginação. De repente, ele dentro da barraca, todo mundo olhando. Ele ia tomar um susto, a barraca ia ficar balançando. Até o momento que ele ia abrir o zíper, sair correndo pelado, gritando: ah, caralho, mas é que eu. E a galinha ia sair vendo pá, pá, pá, pá, pá, e um monte de pena. Isso era o que a gente tinha em mente, né? Não tem como ser diferente, vai ser fantástico. E aí, alguém passou por uma cerca de arame farpado muito estreita, difícil de passar assim, pra tentar pegar a galinha. E pegar a galinha não é fácil. Como a galinha foi pega, eu não lembro. Mas a cena que eu lembro é neguinho tentando passar a galinha pelo arame farpado. Sem machucar a galinha. E só que a galinha não tem como não machucar. Ela fica batendo a asa, fica tentando fugir. E assim, os caras que estão acostumados a mexer a galinha, pegam a galinha firme, né? E a gente pegava a galinha, tipo, menino fresco da cidade, tipo, oh, meu Deus, ela tá mexendo. É óbvio. Mas enfim, aí a gente foi lá e botou a galinha assustada dentro da barraca do Vinícius. E ficou todo mundo ali, né? caralho, isso vai ser muito bom. Caramba, esse banho tá demorando muito, porra, o cara não volta, não sei o quê. Aquele suspense esperando o Vinícius voltar. É isso que o Vinícius sai, toalhinha amarrada na cintura, caminhando felizmente pra barraca, e a gente, é agora, cara. Ah, vamos saborear esse momento. Aí o Vinícius abre assim o zíper da barraca, enfia a mão dentro da barraca, ele não chega nem a entrar, ele tá abaixado assim, meio de quatro, com metade do corpo pra dentro da barraca, e a bunda de fora. Aí ele, que porra é essa? Aí ele tinha a galinha tinha cagado a barraca dele. Ele tinha enfiado a mão justamente ali no, na caca, né, da galinha. E aí ele simplesmente olhou com silêncio, ainda esperando, nada de pena voando, nada de barraca balançando, nada de dele gritando com medo, nada. Aquele silêncio assim, aí ele, ah não, tem um frango na minha barraca. Era a única reação que a gente não esperava. Só que esse anão tem um frango na minha barraca, não foi um anão meio assim, lamentando, ah, puxa vida, tem um frango aqui, foi puto, sabe? Assim, não façam essa brincadeira comigo, vocês têm na cabeça, isso não tem a menor graça, seu bando de moleque. E ficou um clima ruim, porque ele apelou geral, e a gente ficou se olhando, tipo, porra, não deu certo, né? Não era isso que a gente tava. A gente achou que ele ia rir, achar engraçado. Nada. É, o engraçado é que isso rolou e na hora ficou só esse clima ruim, todo mundo ficou meio puto e tal. E aí, quando vocês chegaram de viagem e foram me contar o que rolou, quem me contou essa história foi o Jogli. E ele falou assim, e aí o Vinícius saiu da barraca e falou assim, ah não, cara, tem um frango na minha cabana. E eu comecei a rir, cara, desesperadamente nessa história. E aí é que todo mundo começou a rir e percebeu o quanto tinha sido engraçado. É. E aí ele ficou falando assim, não. Naquele momento não era engraçado mesmo. É, e ele falou assim, eu não falei cabana, eu falei barraca. Como se o problema fosse, não fosse falar um frango, né? E aí, depois disso, cada vez que a gente contava a história, a gente mudava o nome da barraca. A gente falava, tem um frango na minha choupana. Tem um frango na minha casinha de sapê. Cara, muito bom, é verdade, isso aconteceu. Foi muito bom, cara, essa história é muito boa. E é isso, essa é a minha história. Vamos pras cartas. Você quer começar? Eu começo. O título dessa carta, que a gente que dá os títulos, por enquanto as pessoas não fazem isso, título é Fecha a porta do seu quarto, porque se toca o telefone. Então, a pessoa que pede para mudar de nome é uma mulher e de 19 anos de Salvador. E a gente tem que criar um nome para ela. Que nome você acha que a gente cria, Gustavo? Margarida. Margarida. Margarida é um bom nome. É então, a Margarida fala aqui. Olá, Mafra Brothers e convidado. Aí, Cláudio, teve até um olá para você. Já previu. O podcast tem pouco tempo de vida, mas já está no meu top 5. Continuem com um bom trabalho. Venho por meio deste pedir um conselho para vocês. Ontem eu levei uma menina que eu conheci no Tinder lá pra casa. E quando já estávamos nos pegando loucamente, meu pai entra no quarto procurando uns livros. Vacilo meu que não tranquei a porta. O constrangimento que eu vou sentir pelo resto da vida pra mim é o menor dos problemas. O que realmente me preocupa é que eu ainda não me assumi. Levei a menina falando que era minha amiga. E apesar de meu pai nunca ter demonstrado nenhum tipo de preconceito, não sei o que está se passando pela cabeça dele agora. E agora? Não sei se puxo conversa com ele ou espero ele falar comigo. Ainda não conversamos e provavelmente quando vocês lerem esse e-mail no ar, o caso já vai ter se resolvido. Mas de qualquer forma, fica a minha contribuição para o GugaCast. Observação, um beijo para o Caio. Eu acho que ela tem que chegar e falar. Eu sempre falo isso, uma situação constrangedora, o constrangimento está no seu cérebro. É você que torna ela constrangedora. Porque é uma questão de costumes, é uma questão de cultura. É uma coisa que é constrangedora pra gente, pode não ser constrangedora pra, sei lá, pessoas de uma cultura diferente. Então ela tá totalmente na sua cabeça. A situação aconteceu, aconteceu. Então se você chegar e tentar falar abertamente sobre o que aconteceu, esse constrangimento vai diminuir bastante. Não tô dizendo que é fácil, não tô dizendo que eu sempre faço isso, mas eu acho que esse pode ser o caminho. Ela pode chegar e falar, então pai, ontem você chegou tal e entrou num momento meio inapropriado, me desculpa aí. A gente devia ter trancado a porta, mas já que aconteceu, acho que até legal, que a gente pode conversar sobre esse assunto, acho que seria o melhor. Até porque ela falou que o pai dela aparentemente não tem nenhum preconceito, deve ficar tudo bem. Ela falou isso? É. Falou. Eu discordo um pouquinho com que o constrangimento tá na sua cabeça. Algumas situações são constrangedoras. Por mais que você limpe o constrangimento da sua cabeça para não se sentir constrangido, elas são constrangedoras. É inerente à opinião, é só um fato. É, ok, mas você pode diminuir um pouco o assunto, entendeu? É isso que eu quero dizer. E agora sim, só ela sabe, né? Só ela conhece o pai dela e o tipo de reação do pai dela. Tem coisas, por exemplo, minha família que é extremamente conservadora, tem coisas que às vezes você não precisa mais falar nada. Já tá, ficou resolvido por não falar nada. Não falar nada é o melhor, é um diálogo. Não, cara, não, que isso. Você devia conversar mais com sua família, cara. Para com isso. Não, eu tô querendo dizer que, sabe aquelas pessoas que você conhece há tanto tempo que você, que rola o diálogo mental igual em How I Met Your Mother? É exatamente a mesma coisa, assim, tem algumas coisas que você não precisa falar nada, assim, é melhor esse deixar diálogo mental. Esse diálogo mental deveria ser interessantíssimo, né? Filha, que porra era aquela? Você tava se pegando com a sua amiga, que merda é essa? Por que você nunca falou nada? E ela, pai, eu queria falar, mas sabe que não é fácil. Porra, da próxima vez você tranca a porta, beleza. Posso ler o próximo aqui? Lê o próximo aí. Na verdade, nada esconde essa minha timidez. Esse é o título do e-mail. O tema é músicas anos 80? É, isso. Luiz, 19 anos, Porto Velho, Rondônia, estudante de Direito. Me identificarei por Luiz. A gente é muito ouvido, né, na região norte. Os ouvintes da região norte, eles são muito participantes. Me identificarei por Luiz, pois ouvindo o excelente episódio 9, notei alguns ouvintes que moram em Rondônia, ou que por aqui passaram, pelo menos um. O estado não é pequeno, mas não é dos maiores. Me localizar não seria difícil. Acho que Rondônia não é nenhuma questão de ser pequeno ou grande. Ele é muito pouco povoado, né? É. E pouco populoso também. Ele escolheu o próprio nome, né? Que é Luiz, que é contra as regras, né? Quem escolhe os nomes aqui somos nós. Ah, ou você usa seu nome verdadeiro, ou o pseudônimo é nosso. Qual vai ser? Eu acho que a gente devia chamar ele de Marechal Rondon. Marechal Rondon. Venho pedir um conselho do cunho social, pois sou péssimo em dialogar com as pessoas e sou extremamente tímido perto de quem não conheço. Eu nunca fui o cara popular do colégio, sempre fui o nerd que tirava boas notas, passava cola para os amiguinhos, sabia tudo quando a matéria era quadrinhos, cinemas, games, enfim, tudo que envolve o maravilhoso mundo nerd. É impressionante que ele tenha se tornado um marechal depois de tudo, né? Porém, como filho de professor de educação física, jogava no time de futsal, treinava basquete, handball, natação, não era o melhor nos esportes, mas não era ruim. Ah, talvez por isso. Isso me permitiu ter vários amigos, e como sempre estudei na escola, conheço alguns há 14 anos, e provavelmente vou levar pra toda a vida. Quando eu saio com esses amigos, sou o cara engraçado, o que movimenta os papos durante horas e horas. O que também é estranho, considerando que ele é um marechal. Com isso em mente, meu problema é, quando eu não conheço muito bem as pessoas, tenho dificuldade em conversar com elas. Eu perco o interesse no papo delas, ou não consigo aquecer a conversa. Como uma fogueira que apaga, pois suas chamas não foram alimentadas por lenha. Caramba, cara, você é um poeta. Acho que por ter estado no mesmo círculo social durante muito tempo, me acomodei, e criar conversa com pessoas que não tenho muita intimidade passou a ser algo complicado. Talvez meu problema seja fruto da timidez, não tenho problema em apresentar trabalhos na frente de uma sala de 100 pessoas, ou no palco da OAB de Rondônia, como já aconteceu. Mas quando me encontro sozinho perto de uma garota que eu gosto, simplesmente travo. Sabe aquele sonho nerd de estar em uma festa e uma garota linda chegar em você e te chamar pra dançar? O modo tutorial, como diz o Guga. Pois é, já aconteceu comigo. Na hora eu travei e disse, não, muito obrigado. Triste. Eu tinha uns 13 a 14 anos, mas é um trauma até hoje. Espero ouvir os seus maravilhosos conselhos, ouvindo o podcast, perceba a fluidez e desenvoltura que vocês têm em se comunicar. Adoro as participações do Caio, então sinta-se livre para manifestações. Caio, esse é o seu momento, cara, vai lá. Olá, personas! Caio Corrêne aqui, editor do programa, e atendendo ao pedido do nosso querido ouvinte, eu vou tentar ir por um outro rumo, né, diferente do que o pessoal vai dizer depois. É sempre super comum ficar meio perdido, né, na conversa com uma pessoa que você não conhece, porque te falta ganchos, né, de onde puxar assuntos e dar continuidade na conversa. Isso acontece com pessoas que você não conhece, com pessoas que você conhece pouco, com pessoas que você conhece, mas não convive, é super normal. E você tem duas maneiras de burlar isso. A primeira é: faça perguntas. Olha só que demais. Todo mundo adora falar de si mesmo, então cabe a você oferecer essa possibilidade. Mas só faça isso se você for se interessar de verdade, porque ninguém merece perder tempo com alguém que tá de saco cheio de te ouvir falar. E a segunda maneira, nesse caso, que pode ser muito bem utilizada no teu problema com as gurias, se aproxime primeiro na internet. Siga as pessoas no Twitter, seja amigo delas no Facebook, porque daí tu já sabe se ela tem algo a ver contigo e pode puxar assunto ali mesmo. Boa sorte! É como se ele fosse três cartas em uma. Uma carta, ele é uma pessoa social, extrovertida, que toca o papo. Na segunda carta, vamos supor que fosse uma outra carta, ele é o inverso disso. Ele não consegue tocar o papo e ele não consegue manter a chama da conversa acesa. Por quê? Porque, na minha opinião, ele parece que não tem interesse. Ele só faz isso com as pessoas que ele já gosta, já conhece, já tem um histórico. E a terceira situação, que poderia ser uma terceira carta com um pedido de conselho, é que ele fala da menina que ele não conseguiu, ele tem bloqueio. Não, o que é diferente de desinteresse. Se foca na história de ele não conseguir manter a chama da conversa acesa. Antes de você complementar seu comentário, eu já vou dar um meu conselho. Conta essa história da chama acesa, cara, porque ela é ótima. Chega nela e fala assim, eu quero ter uma conversa com você, mas é como uma fogueira e eu não consigo manter a chama acesa. O que você acha? E aí deixa ela falar. E se ela não conseguir, é porque ela também... E se ela não falar nada interessante, é porque ela também não consegue e aí não é pra ser. Cara, eu tô imaginando ele naquelas conversas de elevador, você encontra e fala, oi, tudo bem? Tudo bem. Aí ele já lança isso. Uma vez eu tava no baile de carnaval e eu, depois de juntar muita coragem, porque eu também era mega tímido, nunca consegui fazer isso, nunca consegui fazer o que o Claudio faz. Depois de juntar muita coragem, eu cheguei numa menina e falei, você vem sempre aqui? E ela só olhou pra mim e fez assim, ela fez só um não com a cabeça, assim, sabe? Tipo, e aí eu fui embora. Rondon, você vê que o Gustavo, ele teve aí muita honradez, porque ele enfrentou seus medos, chegou na menina, tirou da cartola a pior cantada possível e mais clichê do mundo, obviamente não deu certo e foi embora, mas ele pode até ter ficado deprimido, mas ele ficou assim, bom, eu fui lá e fiz. Eu fiquei o seu problema é o oposto, né? Você queria a menina, gostava da menina, ela foi falar contigo e te chamou pra dançar, que você não precisa nem falar. E você deu um não, e você deu um não, cara. Aí você criou um bloqueio, assim, era forte. Era pra você fala sim, cara. Você fala sim, e aí você vai dançar. Achei. Teve uma vez também que a gente tava num... Tipo num clube, assim, com uma galera... E tinha uma menina que realmente tava querendo ficar comigo. E eu, a ponto de eu perceber, porque eu normalmente não percebia. E aí eu percebi, cara, eu tenho uma chance, mas eu não sei o que fazer. E aí eu falei, putz, já sei, vou chamar ela pra dançar. E aí eu cheguei nela e falei assim, vamos dançar? E ela falou, vamos. E aí a gente foi pra pista. E aí chegando lá eu percebi que eu não tinha a menor noção de como dançar. E aí eu falei assim, ah, peraí, eu tenho que ver, não sei o que e tal. E saí andando e deixei ela lá. Puta, cara, Gustavo. Você tava lá no dia que eu fiz isso, inclusive. Mas você andou metade do caminho, cara, parabéns. Obrigado. Você chegou pé, chegou fala, pé. Fala o seu conselho. Eu acho que o Marechal Rondon, ele falou que ele mantém a conversa por horas com as pessoas que ele conhece e não se dá muito bem com pessoas que ele não conhece. Então, meu conselho pra ele é ficar com meninas que ele conhece e vai ser muito mais fácil. Ah, ele não precisa ficar com uma menina desconhecida como o Claudio faz. Uma prima, talvez. Eu não faço, cara. Como o Claudio fazia, como o Claudio um dia fez. É, ok, vamos botar os tempos corretos nessa. Ok, lê o próximo aí, lê o próximo. Tá bom. Isso é doido, mas aqui está o meu número, então me ligue, talvez. Esse é o título do e-mail. Eu me chamo Arnaldo, tenho 22 anos e sou analista financeiro em Palmas Tocantins. A gente vai deixar ele ser o Arnaldo? Não, claro que não, né? Ele não pode se chamar Arnaldo assim facilmente. Tá, então vai ser... Fábio Júnior. Ok. Eu me chamo Fábio Júnior, tenho 22 anos, sou analista financeiro em Palmas Tocantins. No mês de março de 2016, eu estava fazendo aniversário de 2 meses de solteiro e o Tinder estava funcionando a todo vapor. Conheci uma menina chamada Verusca, com a mesma idade que tenho, e ambos tinham o mesmo propósito de transar casualmente, sem nenhum envolvimento amoroso, tanto é que conversávamos sobre outros encontros que havíamos conseguido na plataforma de paquera online. Que beleza! Certo dia, estava no trabalho e meu WhatsApp beta havia atualizado, isso lá para meados de setembro. E a nova atualização permitia o envio de GIFs animados. Ele tá fazendo uma propaganda, ele trabalha no WhatsApp, será que é isso? Bom, talvez. Então eu tive o seguinte pensamento. Vou baixar alguns GIFs que expressem o tipo de sacanagem que eu quero fazer com a Verusca hoje. E irei mandar com a seguinte legenda. É isso que eu quero que aconteça mais tarde. Que bom ideia. Então selecionei um total de 22 GIFs, tem um trem entrando no túnel, né? Então selecionei um total de 22 GIFs, apertei na aba de compartilhar e enviei por WhatsApp. Travei o celular e deixei ele em cima da mesa. De repente, um iPhone começa a apitar com um som de sino bem agudo e várias notificações ecoaram no ambiente. Eu senti um forte embrulho no estômago e decidi checar meu celular. E percebi que havia enviado os GIFs, por engano, para minha chefe, que chamaremos aqui de Kátia. Chamaremos aqui do quê, Rafael? É, chamaremos aqui de Valesca. Valesca. Que a Verusca é a Valesca. É isso. A Verusca é a menina que ele queria, de fato, fazer GIFs, e a Valesca é a chefe dele. Isso. Percebi que havia enviado os GIFs, por engano, pra minha chefe, a Valesca, que estava a menos de 10 metros da minha mesa. Vendo tamanha tragédia, eu simplesmente comecei a sentir um misto de ansiedade e enjoo que só aumentou quando ela pegou o celular e ficou alguns segundos parada, olhando tudo para depois se dirigir até o banheiro. E eis que o WhatsApp me mostra que ela estava escrevendo algo. A mensagem que chegou era um simples... E eu fiquei sem saber o que dizer na hora. E achei que o mais prudente seria não falar nada. Ficou um ano aparecendo, digitando, né? E aí tem só... E aí ele pergunta, o que vocês acham? Fiz certo? Vocês acham que ele fez certo de não falar nada? Cara, eu acho que se você tivesse falado qualquer coisa, teria sido melhor do que não falar nada. Qualquer coisa. É importante dizer que mandar GIFs pornográficos para mulheres que não concordaram com isso previamente não é certo, né? Mas tudo bem, foi um engano. Uhum. Então, eu concordo com ele. Eu acho que qualquer coisa que ele fizesse ia dar errado. Então, ficar quieto foi melhor. E a outra coisa que ele podia fazer era sair correndo. Cara, as pessoas vão começar a ter essa atitude, assim, por sua causa, cara. O cara tá indo bem na entrevista, o cara pergunta uma coisa errada, entrevista de emprego. Ele levanta e sai correndo. Genial. Continuando. Pois bem, algumas semanas se passaram e o comportamento da Valesca estava diferente. Ela estava mais liberal e simpática com todos os funcionários da empresa, que possui uns 30 empregados. Distribuía sorrisos nos corredores, coisa que ela não fazia, já que normalmente só víamos os dentes dela em momentos de fúria. Eu estava mega feliz e agradecido por não ter perdido o emprego. Só que um belo dia, ela me chamou até a sua sala e fiquei mega nervoso, pois provavelmente o assunto do pornô finalmente seria jogado na mesa. E eis que, para meu alívio, era uma promoção. Ela fez elogios ao meu trabalho e disse que estava exercendo um papel de destaque e liderança dentro do meu setor. Me levantei e fui em direção à porta, então ela falou, escuta, meu marido não poderá almoçar comigo hoje, pois irá para uma reunião de pais na escola da nossa filha. Você pode me fazer companhia? Ok. O meu alarme de pânico apitou e sem pensar eu disse sim. Dessa vez, não preciso perguntar se fiz errado, né? Sei lá. Eu não sei. Eu já não sei mais o que dizer. É melhor não perguntar, porque eu não quero responder. Eu acho que você devia ter saído correndo. No caminho dentro do carro dela, ela foi me contando sobre o futuro da empresa, um papo mega tranquilo, mas ao chegarmos no restaurante, que era bem afastado do trabalho, ela já falou, eu nunca imaginei que você fosse tão pervertido e depravado. Sempre me pareceu um rapaz tão certinho. Ainda hoje, não apaguei aquelas mensagens e de vez em quando eu vou lá dar uma conferida. Congelei. Mas no decorrer da conversa, ela deixou o assunto de lado e conversamos sobre outras coisas. E finalmente comecei a conhecer a pessoa por trás da chefe durona. Alguns dias se passaram desde o almoço e, sem querer, acabamos em um motel e passamos a repetir isso com muita frequência. Cara! Incrível, cara! E o meu pedido de ajuda é o seguinte. Ontem ela me chamou à sua sala para avisar que eu teria que tirar férias em janeiro de 2017. E eu disse que tudo bem. E em seguida, ela me perguntou se eu gostaria de curtir essa folga em Nova York, pois ela iria fazer uma viagem, a trabalho no mesmo período, e gostaria de me ter como acompanhante. Acompanhante é que tem vários significados. É. Falei que daria a resposta até o final dessa semana. E eu estou considerando... Acho que já passou, né? Porque é janeiro, mas enfim. É. E eu estou considerando em aceitar, pois mesmo ela sendo 19 anos mais velha do que eu tenho 23 e ela 42, estou gostando muito dos momentos que compartilhamos. Outro ponto é que nunca saí do Brasil e tenho muita vontade de fazer uma viagem internacional. E se eu disser não, fico preocupado em começar a ser perseguido dentro da empresa ou até mesmo perdendo o emprego. E agora? O que faço? Rafael, fala aí, cara, que esse caso é muito complexo. Cara, eu acho que, primeiro, a resposta que ele der devia ser apenas em GIFs. Porque foi assim que tudo começou. GIFs animados. GIFs animados. Ele devia ir mandando os GIFs e dar a resposta. No túnel, né? Esse e-mail já tem... Acho que ele é do começo de dezembro. Eu não anotei aqui a data, mas é do começo de dezembro. E eu escrevi pra ele perguntando o que é que ele decidiu. Porque até agora já deu tempo, né? Mas ele não me respondeu. Pra ver, é porque ele já tá em Nova York. Às vezes ele tá em Nova York, às vezes ele já é um empresário da noite, ele já tem uma casa noturna em Nova York, alguma coisa assim. Bom, eu acho Rafael, qual título você deu pra esse e-mail mesmo? Foi, isso é doido, mas aqui está meu número, então me ligue talvez. Foi perfeito. Bom, eu acho que essa história de se envolver com pessoas casadas é uma merda. Não acho que você devia fazer isso em nenhum momento, porque tem uma família envolvida nisso aí, por mais que seja uma decisão dela, não é uma parada legal, pra começar. Dito, então assim, se ela fosse solteira, até ok, falaria, pô, vai lá, demorou, mas de resto, eu acho que isso é uma merda, cara. Tem uma família, tem crianças nisso e tal, sai dessa. É, quanto mais isso rola, pior vai acabar, né? É. Pior vai acabar no seu trabalho, pior vai acabar pra família dela. Quanto mais essa história continua, ela devia ter morrido ali no, logo depois da promoção. Pelo menos você conseguiu a promoção. É, a não ser que ela tenha um relacionamento aberto com o marido dela, pois assim, se for esse caso, aí beleza. Mas fora isso, cara, meio que sai dessa aí pra você não se envolver num problema de família. E, cara, ela já até te promoveu, não vai. Não acho que isso vai afetar o seu problema da empresa. Ela parece uma pessoa legal. É, cara, eu acho que ele não deveria... Ela tá traindo o marido dela gravemente, mas... É. Provavelmente ele vai ouvir isso com o conselho da gente falando assim, cara, não vá a Nova York, e ele vai fazer igual o Homer, porque ele já foi. É. Ele vai ouvir no avião voltando. É, se é o caso de dar conselho, eu falaria pra não ir, cara. Vai virar pra ela e falar assim, pô, olha só, você tem uma ideia, eu sempre tive sonhos de ir a Nova York, mas eu não vou me sentir à vontade indo dessa forma, porque... E aí os casos verdadeiros, assim, ah, porque tá tudo já muito misturado, tá tudo bagunçado na minha cabeça, você é minha chefe, você é casada, indo pra Nova York com você nas minhas férias, e assim, não, acho que não vou me sentir bem, vai lá, curte suas férias, eu vou curtir as minhas, e quando, aí arruma uma saída pra quando voltar. Porque se você for e querer acabar depois, aí é tipo assim, ah, já fui, já curti o que eu queria, fica uma mensagem assim, já fiz o que eu queria, e aí ela vai ficar com raiva e vai te prejudicar mais ainda. Ou só não vai. Não, e é engraçado, Gustavo, você falou do relacionamento aberto, né? Às vezes é uma armadilha, né? Eu tenho um amigo e ele falou assim, um dia ele estava conversando com um grupo de pessoas, ele falou, não, eu tenho um relacionamento aberto com a minha esposa, a gente pode ficar com outras pessoas que não tem problema, só que ela não pode ficar sabendo, porque ela fica magoada, então esse é o nosso combinado, você fica, mas a outra pessoa não fica sabendo. Então eu fiquei me perguntando se ele de fato tinha um relacionamento aberto, ou se isso era só uma invenção, dá pra saber. E quando a gente combinou isso, ela tava dormindo. Cláudio, obrigado por você ter vindo comentar minha história aqui hoje, cara, foi muito legal. Rafael, pô, obrigado por ter feito essa história acontecer e por ter bebido rum com Coca-Cola e vomitado na sua carteira e todas essas coisas mais, e principalmente por manter essa história viva. Rafael, mais um prazer falar com você essa semana, e a gente se vê semana que vem. Beleza, valeu, cara. Valeu. Adeus. Cláudio, abraço pra vocês. Abraço. Tchau, Cláudio. Tchau, Cláudio.